essa vida que eu vivo hoje é a vida que eu sempre quis viver. Parecia estar muito longe, me faltava muitas vezes até forças pra viver. Sua vida.